Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. O meu nome é Tiago Alves, hoje estou acompanhado por Adriana Delgado. Olá. António Mendes. Olá. Silvia Pina. Olá. E Sofia Sousa. Olá. E como prometido, o programa de hoje conta com uma participação muito especial. Ele trabalhou em marketing para a EMI, foi editor do jornal Blitz e atualmente é um crítico de renome em Portugal no cinema, escrevendo para o Público e para o Ypsilon. Um muito bem-vindo ao Director's Cut, Jorge Mourinho. Boa tarde. Só quero deixar aqui rapidamente, eu vou corrigir aqui um erro. Eu não sou o António, eu sou a constipação do António. O António teve de ficar em casa porque estava doente. É como se estivesses cá. Ora, 2012 está por um fio, estamos por pouco mais que um mês. Até a Caia da Cinema já mandou a sua lista de melhores de 2012, hein? Para eles estão despachados. Jorge, como é que avalia até agora o 2012? Pode usar estrelas, se for preciso. Não da mesma maneira dos Caia. Então. Nossa. Foi um bom ano para filmes, foi médio. Foi um bom ano para filmes. Desde que haja filmes bons, é sempre um bom ano para filmes. A pergunta é saber quanto. E há sempre uma questão um bocadinho complicada, que é a gente fala de, ai, os KI, ai, o Sight and Sound, ai, não sei o quê. Mas muito do que essas revistas e do que esses jornais veem não é necessariamente o mesmo que nós vemos em Portugal. E, por exemplo, na lista dos KIE há uma série de filmes que ainda nem sequer estrearam cá. Portanto, eu diria que foi um bom ano, foi um ano igual aos outros, num país como o nosso, em que estamos sempre sujeitos às questões da distribuição e da exibição e que estamos sempre um bocadinho entalados em relação àquilo que realmente... Estamos sempre com atraso em relação às coisas que realmente interessam. Normalmente é assim. Normalmente os blockbusters é que decidem fazer um lançamento internacional e quando chega ao tipo de cinema é mais complicado. Não, mas, por exemplo, tivemos a sorte de Cosmópolis ser uma produção portuguesa para o recebermos ao mesmo tempo que os outros. Não serviu de muito. Pois não. Já agora... Portanto, todos nós aqui, nós todos já fomos a sessões de cinema, às vezes até vamos a sessões de filmes que mal sabemos do que é que se trata, quer dizer, podemos fazer uma pesquisa antes, mas não sabemos o que é que se trata, mas tudo depende do que se está a passar na tela e existem alturas em que ficamos extremamente surpreendidos com aquilo que nós vemos, outras em que nós ficamos... bastante decepcionados com aquilo que nós vimos. Qual foi a experiência mais excruciante no cinema nos últimos tempos que o Jorge Mourinho teve? Para o bom ou para o mau? Pode ser as duas coisas. Nós estamos mais interessados no que for terrivelmente mau. Tem mais graça. Nós depois podemos contrapor, porque nós também tivemos uma muito má este ano. Mas no... se... Pronto, eu não posso, eu não sei se é verdade, se as minhas experiências excruciantes são comparáveis às vossas. Só uma forma de saber. Provavelmente porque eu vejo muito mais coisas excruciantes do que vocês. E provavelmente porque vejo, quer dizer, não sei se é o vosso caso, mas eu vejo uma média de 5, 6 filmes por semana. Não com o som desta maneira, espero. Se o som fosse, isto era melhor. Não, e depois há sempre aquelas ocasiões tipo festivais, etc., em que a pessoa vê 2, 3 filmes por dia, portanto acaba, ao fim do ano, as coisas acabam por se tornar, de se diluir todas um bocadinho umas nas outras. O que eu posso falar é das experiências excruciantes mais recentes. Sim. A experiência excruciante mais recente para o mal é, lamentavelmente, um filme que chega às salas esta semana, chamado Mais um Dia Feliz, que é um indie americano, que é a primeira realização do filho do Barry Levinson, com um elenco de luxo. Tem a Ellen Barkin, a Ellen Burstyn, o Thomas Hayden Church, o George Kennedy, uma série de, o Ezra Miller do After School e do We Need to Talk About Kevin, e que é um objeto completamente falha completamente o tom que se pretende. Eu acho que ele quer fazer uma coisa vagamente comédia negra, vagamente sátira familiar, mas não resulta de todo. É mesmo muito mau e ainda por cima é um filme comprido, são 2 horas e aquilo é doloroso. É daqueles objetos que eu não percebo muito bem porque é que estreia sequer. Quer dizer, há tantos filmes daquele género melhores que não encontram distribuição, ou que ficam só em vídeo, ou que ficam só em televisões, e pronto. E alguém se lembrou de estrear aquilo, pronto, estão no seu direito. A experiência excruciante mais recente para o bem é um filme que eu nem sei se vai estrear cá ou não, mas que vi agora no Festival do Estoril, chamado Después de Lucía. É um filme mexicano sobre o bullying, sobre uma miúda que chega a uma escola nova e que dá um passo em falso, e a partir daí as coisas entram numa espiral absolutamente devastadora. É uma coisa quase insuportável de ver, independentemente da pessoa ter ou não experiência prévia ou pessoal de bullying. É um filme absolutamente complicadíssimo de ver, é muito, muito duro, muito difícil, e há algumas críticas negativas que o comparavam aos filmes do Michael Haneke. Que diziam que era um voyeurista pornográfico, essas patetices todas que se dizem, muito morais. Eu acho que precisamente por ser um filme tão pouco complacente com as coisas, acho que é um, pronto, isso ajuda obviamente também muito à perturbação que o filme cria, mas de facto há momentos em que chega a ser absolutamente insustentável. E depois há a experiência excruciante para acabar com todas as experiências excruciantes, e essa já está para lá do bem e do mal, que é o Cavalo de Turim do Bellatar. Que era exatamente o que eu ia partilhar depois nosso, que foi qualquer coisa. Que é um filme que eu não vi, eu não vi este ano, já o tinha visto, vi-o quando passou em Berlim o ano passado, numa sala que estava cheia, que foi esvaziando para metade durante a projeção e que acabou com pessoas em absoluto êxtase a baterem palmas e a adorarem e a lançarem bravos ao realizador, e pessoas absolutamente insuportáveis a ver o filme, acharam aquilo insuportável e só diziam horrores e etc. Por acaso, isto aqui é a descrição, a papel químico do que é que foi a sessão do Faust, que vai sair em cinema no final de dezembro, da sessão do Faust em Veneza. É o mesmo. A Palla Biennale, que é uma sala de cinema gigante, começou com muita gente, acabou com praticamente nenhumas, e metade delas estava a aplaudir e a dizer vivas, e as outras estavam a sair a arrastar-se, praticamente. Nosso colega esteve em Veneza a ver filmes. Sim, ainda bem. E eu gosto muito de bater isso em cima de vocês, sobretudo em cima de ti. Nunca nos deixou esquecer. Sim. Enfim. A minha vida é tão melhor que a vossa. E outra questão. Alguma vez avaliou um filme negativamente e depois veio a mudar de ideias com o tempo? Ou vice-versa. Ou vice-versa, sim. É mais normal olhar para um filme e passado um filme do qual gostei e passados uns anos ver ali mais ou ver ali menos, não forçosamente ao ponto de inverter completamente a opinião. Já me aconteceu ver um filme, gostar muito, e depois quando o vejo segunda vez ainda gosto mais, ou terceira vez, e é verdade que há filmes que abrem-se mais quanto mais vezes vêem. Filme que eu tivesse gostado e depois ao fim de uns anos já não gostasse completamente, acontece menos, muito menos. Geralmente é mais fácil a pessoa perceber o que não gosta do que perceber o que gosta. Quer dar alguns exemplos desses filmes que envelhecem bem? Se me lembrasse, o último caso de um filme que eu achei que ganhou profundamente da primeira para a segunda visão foi A Árvore da Vida. Uhum. Gostei muito quando vi a primeira vez, embora não achasse o melhor filme do Malick, continuo a não achar o melhor filme do Malick, mas gostei. Mas à segunda vez abriu-se outra coisa que não se tinha aberto à primeira. Já agora, se o mundo fosse acabar a 21 de dezembro deste ano e nós todos fôssemos sair daqui em naves espaciais e só houvesse espaço para salvar um único filme da história da humanidade, qual é que o Jorge Mourinho escolhia? Não consigo. Não há só um. Não pode haver o só um. Não pode. Consegue fazer uma seleção? Consegue fazer um... Não. Nada? Não. É como a música. Não. esta pergunta que seria um bocado indiscreta, queríamos saber um pouco do ambiente que se vive entre o Jorge e os seus colegas, como é que como é que funcionam, é como um clube de cinema? Falta de ordem. Não. Sim. Queria só saber se havia mais, se a escuta continuava ou se era só isso. É estranho, quer dizer, não, nós temos todas as nossas vidas, portanto, basicamente, não há um mínimo de entendimento sobre quem vai ver o quê naquela semana e quem vai escrever o quê naquela semana, mas no resto está um bocadinho cada um por si. Né? Temos todas as nossas vidas, os nossos compromissos. Não é muito viável estarmos a juntar regularmente, estamos sempre em comunicação, portanto sabemos sempre o que é que os outros acham dos filmes que nós vamos vendo, mas não há verdadeiramente uma reunião regular para discutirmos o que é que não, as coisas não funcionam bem assim, por muito que fosse, mas... O senhor sente-se, o Jorge sente-se atípico no panorama da crítica de cinema portuguesa. Pergunto isto porque normalmente quando os portugueses, pronto, menos dentro do mundo do cinema, portanto, que pensam no cinema de uma forma mais de entretenimento, tendem a ver os críticos como ou não gostam de filme nenhum, ou são extremamente elitistas, ou pronto. E o Jorge costuma ter uma opinião sobre o cinema que foge um pouco a essa tendência. Eu não quero dizer elitista, porque acho que não é elitista, mas pode ser compreendida como sendo elitista. Sente-se atípico a esse nível? Uhum, sinto. Bastante atípico mesmo. Não me sinto atípico por oposição a nada, nem me sinto atípico por alinhamento com nada. Sinto-me atípico porque acho que nós em Portugal costumamos ter uma atitude... Vamos lá ver uma coisa, a atitude, as acusações de elitismo, etc., que se fazem à crítica não são exclusivos português, de todo. Acontece um bocadinho por todo lado, e acho que basta ir às caixas de comentários online, essas coisas, um bocadinho, mesmo noutros países, para se perceber que há sempre esta oposição, para mim é equívoca, entre a crítica e o público. Agora, acho que nós, em Portugal, levamos isso um bocadinho ao extremo. Acho que sim, acho que parece que nós não somos capazes de ter uma opinião sobre nada que não seja clubista. O que me incomoda um bocadinho. Mas também acho que é verdade que existe uma tendência um bocadinho, talvez, grande demais, e não é uma questão exclusiva do cinema, também se vê, por exemplo, em relação à crítica de música. Há uma tendência muito grande para as pessoas optar defenderem o minoritário, o que não me parece necessariamente mau, porque para todos os efeitos os maioritários têm canais para chegar às pessoas que os minoritários não têm. Uma coisa é um Skyfall ter as campanhas que tem e os meios que tem para chegar às pessoas e o próprio interesse que desperta nas pessoas. Outra coisa é um detachment que tem uma abordagem com que tem uma capacidade de dialogar muito diferente. Mas também é a mesma coisa em relação, sei lá, ao Justin Bieber e em relação, sei lá, ao Ariel Pink. Nós por tendência achamos que o Ariel Pink é mais interessante porque está a fazer uma coisa mais desapoiada mediaticamente. Mas o facto de Justin Bieber ser uma coisa muito apoiada mediaticamente não quer dizer que não haja ali uma história para contar. E essa história pode até nem ter a ver com música. E depois há outra questão, que é, eu acho que as pessoas na realidade não têm interesse em ouvir histórias sobre o Justin Bieber ou sobre o Skyfall. Quer dizer, as pessoas basicamente querem é saber que o filme está lá, que tem gajas, ou tem tiros, ou tem explosões, ou não sei o quê, está nas salas e podem ver e podem passar duas horas. Pensar se o James Bond é isto ou é um herói antigo ou um herói renovado, ou se há ali sugestões homoeróticas, ou se é um filme isto ou aquilo, para, vá lá, 80% das pessoas é uma coisa perfeitamente secundária. Agora, eu geralmente gosto de pensar que estou a escrever para os outros 20%. E que, portanto, para as pessoas que, à partida, querem perceber alguma coisa mais do que possa estar ali a jogar-se. Isto em relação a tudo, acho. Mas acho que isso não implica forçosamente que eu esteja a falar para alguém que só vê Sokurov, ou que só vê Bellatar, ou que só vê Henrique Romer, ou que só vê Manuel Oliveira. Não, acho que não se pode partir desse pressuposto. Eu acho que uma pessoa pode perfeitamente gostar de Manuel Oliveira e gostar do Michael Bay. Acha que a crítica e o público têm de se rever um no outro necessariamente? Não, não acho. A minha regra é uma coisa escrita por há mais de 50 anos por um senhor chamado André Bazin, que foi o primeiro, um dos fundadores, talvez o fundador do Esqueiro e Cinema. E ele dizia uma coisa muito interessante. Nos textos que ele escrevia para vários jornais e até para os primeiros textos dos KI, ele dizia que quando faço uma crítica a um filme, na altura não se dizia eu faço e nós fazemos. Quando faço uma crítica a um filme, eu não faço uma crítica porque acho que sou dono da verdade e que só a minha opinião é que conta, ou que eu percebo mais disto. Não. Falo deste filme porque achei ali alguma coisa de interessante para falar com as pessoas ou para discutir com as pessoas. Não. Isto não quer dizer que eu acho que tenho, que eu acho que as pessoas vão concordar comigo ou que vão discordar comigo. Os gostos são coisas diferentes. Cada um tem o seu gosto e não há maneira das pessoas terem o mesmo gosto ou terem opiniões iguais. Portanto, eu digo estas coisas porque acho que são coisas interessantes para pensar e para discutir. Se quiserem, tudo bem, se não quiserem, tudo bem, fica aqui. E acho que isto, não só é muito verdade, como acho que é uma coisa que parte significativa dos críticos que mais vieram mais tarde para os KI e para muitas outras revistas não levam em conta. Acho que a maior parte das pessoas, acho que muita da crítica que se faz hoje em dia por esse mundo fora é uma crítica muito fechada. É uma crítica muito mais ostensiva, no sentido de ser uma crítica prescritiva. É isto que as pessoas devem gostar disto, devem achar que isto é bom e devem ir atrás disto. Eu não sou nada assim. Não, a minha opinião vale o que vale. Se calhar não é melhor do que a opinião do Borges, que escreve lá meio dúzia de pataquadas mal escritas com uma asneira em cada duas palavras a dizer que isto e aquilo e aquilo outro, e que os críticos não percebem nada. A opinião dele é tão válida como a minha, a única diferença é que eu se calhar exprimo-a melhor do que ele. Mas ele está no seu interior a ter a sua opinião, e o que eu gosto de fazer enquanto crítica não é dizer isto é pronto, isto não presta e acabou. E a minha ideia, eu acho que isto não presta porque isto e mais isto, e agora cada um que tenha a sua opinião. O Jorge já como crítico assistiu ao boom da blogosfera, principalmente da blogosfera de crítica de cinema. Acha que esse boom veio rebaixar um pouco a profissão do crítico de cinema a nível profissional e não... Sim. Tirar-lhe algum valor? Sim. Claramente, porque as pessoas que não se reviam nos pronunciamentos de uma certa crítica mais exigente ou mais elitista, encontraram de repente ali vozes menos, não direi racionais nem razoáveis, mas vozes mais acessíveis. Que achava que estavam se calhar mais próximas da sua própria opinião. No entanto, isso não quer dizer que essas vozes mais acessíveis sejam vozes críticas. Eu tenho sempre é uma velha conversa que já vem dos tempos do Blitz, as pessoas acham sempre que a crítica deve ser uma coisa isenta. Que é uma coisa que sempre me deu imensa vontade de rir, porque se, a partir do momento em que uma crítica é a expressão de uma opinião pessoal, não pode nunca ser isenta, é uma coisa perfeitamente subjetiva. Não existe crítica objetiva em lado nenhum do mundo. E infelizmente há demasiadas pessoas que acham que a crítica tem que ser objetiva, o que me parece uma das maiores asneiras que se pode dizer. Mas é verdade, quer dizer, a crítica é uma opinião. E eu acho que hoje em dia há dois extremos em que as pessoas deixaram que a crítica caísse. Extremo 1 é a crítica super elitista, super subjetiva, super refletida e filosófica e semiótica e sociopolítica, de que os franceses são, na sua maioria, o expoente máximo, embora já haja algumas criaturas noutros países que também já cometem assim. E o oposto, que é a crítica completamente acéfala, que é aquela coisa que se faz passar por crítica, mas que basicamente, que é um bocadinho aquilo, por exemplo, que eu sinto muito na Empire em Portugal, por exemplo, que é, aquilo não é crítica, aquilo são meio de 3 ou 4 coisas que se dizem só para encher papel e para dizer, olha, isto é muito giro e não sei o quê, mas que não há ali de facto um substrato, não há nenhuma justificação para estarem a dizer aquelas coisas. E obviamente as pessoas tendencialmente... não acho que esteja a dizer nenhuma mentira se estiver a dizer isto, acho que a maior parte do espectador normal do cinema não está ali exatamente para ter grandes reflexões teóricas sobre o que está a ver. E, portanto, é normal que as pessoas prefiram, efetivamente, identificar-se mais com críticas mais leves ou mais ligeiras ou menos assertivas. Mas isso para mim não é crítica. Isso para mim é só mau jornalismo. E infelizmente parte significativa do jornalismo de espetáculos, e não é só de cinema, de teatro, de música, o que é que seja, a maior parte desse cinema que se faz, desse jornalismo cultural supostamente, limita-se a ser acéfalo, e isso a mim perturba muito, e acho que isso também é uma coisa que vem dos blogs e também não é uma coisa que eu acho que seja bom. Mas para voltar à sua pergunta, sim, acho que os blogs vieram, sobretudo porque há uns quantos blogs que basicamente andam a perpetuar essa divisão. Ou seja, há alguns que embarcam na teoria pura e dura, com alguns até francamente pretenciosos, e depois há outros que embarcam no na cefalia mais motorrenta. Eu houve uma altura, e não digo isto para ofender ninguém, espero que ninguém se sinta ofendido, mas houve uma altura, não há alguns meses, que eu andei a passear um bocadinho pela blogosfera portuguesa atual, em termos de cinema, a ver o que é que estava a fazer, e fiquei profundamente suado com o nível que eu li ali. Eu acho que é verdade que todos nós escrevemos primeiro para nós e só depois para... ou seja, escrevemos com um público na cabeça que não é um público no geral, escrevemos de uma maneira e só depois é que enfrentamos um bocadinho a noção de estarmos a ver outras pessoas a ler, mas o nosso primeiro público somos sempre nós. Mas isso implica também que estamos a tentar fazer alguma coisa que comunique e que seja coerente e que seja acessível. E quando eles entram nas teorias, eu tenho lido coisas que são absolutamente inexplicáveis demais. Dá-me a sensação que uma coisa é as pessoas... Lembra-se de algum caso assim particularmente gritante? Não precisa apontar dedos, mas pode... Não vou dar nomes, lamento. até porque realmente até já me esqueci de citar dedos. Posso dar um exemplo curioso de daquele que neste momento é praticamente o único blog que eu sigo, o único blog português que eu sigo com alguma regularidade a esse nível, que é o Opala Walsh. E onde há pelo menos ali duas pessoas que eu acho que têm tudo para serem... no futuro, excelentes críticos de cinema. Depois há outra pessoa ali no meio, que eu acho que tem que aprender um bocadinho, tem que comer muito pão antes de ir mais longe, mas tem claramente tem as bases, mas depois falta-lhe um bocadinho mais de abertura. Mas infelizmente eu acho que é mais a regra, é de facto, é ver as esta sensação que eu tenho, que a maior parte das pessoas, não sei se não têm alguma expectativa de vir a escrever noutros sítios ou escrevem prioritariamente para si. Independentemente disso, eu acho que muito daquilo é elegível. E não estou sequer a falar em termos das opiniões, porque acho que as opiniões é... cada qual tem direito à sua, é mais em termos da expressão qualidade das opiniões. Literária. Qualidade literária. Ou entra no pretenciosismo hiperfloreado e querem fazer cair... que já de si são insuportáveis quando vão para aí, querem fazer cair e estampam-se ao comprido porque não têm margem para isso, ou então não têm nada a dizer. E há os casos em que não têm nada a dizer de uma maneira floreada, o que é francamente pior. Para os dois casos, vão a cinema.st.to.pt, que é o nosso blog já agora. Sim. Então, e desta vez na ordem mais ou menos correta. Eu já não sei em que... Boa questão. Sempre gostou de cinema? Foi um gosto que sempre teve desde criança? Sim, sim, sim. Sim, sim. Como é que surgiu? É daquelas coisas, como é que as pessoas... como é que gosta de batatas, ou como é que gosta de ovos estrelados, ou como é que gosta de espinafres? Não tenho uma explicação... O mais que eu posso dizer é que os meus pais iam muito ao cinema e que eu comecei a ir ao cinema muito novo. Não me recordo da primeira vez, mas sei que pelos 10 anos já era normal ir uma ou duas vezes ao cinema e inclusive ver coisas que supostamente não seriam para a minha idade. Portanto, comecei muito cedo e a coisa foi por aí fora. Tem alguns filmes em particular que o tenham marcado nesses primeiros tempos? Para isso precisava de ter à frente a lista dos filmes todos que vi provavelmente um IMDb para ver quais é que são as datas certas. Não tenho, ou seja, tenho muitos filmes que me marcaram, mas se a pergunta é filmes que em termos mesmo cinematográficos me tenham na altura marcado por alguma razão, eu acho que não era, na altura não era bem o valor cinematográfico que me atingia, mas era mais a experiência, o total da experiência em si. Só muito mais tarde é que começa a haver uma opção definitiva. Este filme diz-me qualquer coisa. Oi. Nós já estivemos a discutir aqui, antes de começar mesmo o programa, que o seu começou a trabalhar na área da música. Como é que fez essa transição? Como é que entrou, tendo começado com, apesar de ser artista, que é uma área um pouco diferente, como é que entrou pela área da crítica do cinema? Naturalmente. Eu diria que a questão da música foi a questão da música que terá sido aqui um bocadinho o acaso. Isto é tudo uma série de zigzags. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer que, como uma maneira muito engraçada, que numa das minhas vidas anteriores, porque ele de facto já fez tanta coisa ao longo da vida dele, que é, no caso, ele aplica-se mais do que ao meu, em todo caso. Eu comecei por estudar literatura. Não fazia muito bem, não sei muito bem o que é que tentava fazer com a literatura naquela altura, mas foi por aí que eu comecei. A música apareceu primeiro como um trabalho, como um part-time de verão, que depois foi ficando. Houve constipações pelo meio. E o cinema apareceu numa altura em que eu precisava de ter escrita como válvula de escape. E o cinema, nessa altura apareceu então o cinema. E durante muito, aliás, eu, antes de ser editor do Blitz, colaborei durante muitos anos no Blitz, precisamente a escrever sobre cinema. E depois as coisas foram se candeando e acabámos aqui. Não há assim nenhuma resposta mágica. Não foi assim um momento? Não foi um vibe. Eu acho que as pessoas têm um bocadinho a noção. Às vezes as pessoas acham que estas coisas são lineares. lineares ou i barra ou fáceis ou naturais ou o que é que seja. A verdade é que há muita coisa que funciona um bocadinho em termos de acaso ou em termos de uma pessoa dá esta, dá uma curva aqui para a esquerda, depois dá uma curva à direita. Não há aqui nenhuma maneira de, sobretudo em Portugal, não se pode esperar existir essa linearidade de projeto. Não estamos no estrangeiro, apesar de tudo. E porquê que acha que o cinema português tem tão má fama? Bom, passamos da música para o cinema português. Gostamos destas abordagens tipo... É zigue-zague, como a vida. Como a vida. Something completely different. Porquê que o cinema português tem tão má fama como tem? Não sei, tem má fama. Para vocês tem má fama. Devolvo-vos a pergunta. Eu diria que nós estamos a pensar, penso eu, que estamos a falar a nível da percepção que os portugueses têm do cinema. Porque o cinema, sabemos que até... De certa forma até reconhecido internacionalmente. Sim. Mas é sempre dentro de certos círculos ou é visto como algo elitista até, não é? As pessoas gostam muito de dizer que não gostam do cinema português. Uhum. E penso que a pergunta era nesse sentido. Sim, sim. Uhum. Há um lado, eu acho que há um lado de fazer género. Os portugueses gostam muito de fazer género e além de gostarem muito de fazer género, têm muita tendência para acharem que, ao contrário do que dizia a célebre frase publicitária, o que é nacional não é bom. Isso sempre existiu, eu penso. E houve uma altura em que isso até se aplicava às infames telenovelas e outras coisas afins. Depois, é verdade que hoje em dia não existe, de facto, uma identificação pública com o cinema português, em parte porque eu acho que o cinema português também não se quer identificar com o público. Eu a semana passada tive a oportunidade de estar num debate precisamente sobre isso, organizado pelo Rua de Baixo, em que se falou disso e como de costume não se chegou a lado nenhum, porque estas são as discussões que se eternizam e que na verdade não acabam por nunca ter solução. E a sensação com que eu saí dali é que o público, que à partida seria o público que se interessaria pelo cinema português, não acha que o cinema português faça filmes que lhe interessariam ver. E o cinema português faz filmes para um público que ele acha que deveria existir para ir ver, mas que na realidade talvez não exista. Digamos que há aqui um desfazamento que não é de agora e já vem de longe e que eu acho que tem as suas raízes no Manuel de Oliveira. Pode ser uma botada fácil, nós estamos aqui a dizer que a culpa é do Manuel de Oliveira, não sei o quê, não é nada disso, não é nada disso que eu estou a dizer. Em 1977-78, penso eu, O Amor de Perdição, versão Manuel de Oliveira, e o escândalo que ele trouxe, acho que fez muito mal a um certo cinema português, digamos, à falta de melhor expressão de autor. Depois disso, houve um período de 1980-1981 em que, de repente, à imagem do boom do rock português da altura, houve também um boom do cinema português em que houve uma série de filmes a estrear que tiveram êxito e que foram muito bem recebidos, o Killers, o Mal da Fita, por exemplo... O Cerro Maior do Luís Filipe Rocha, o Oxalá do António Vieira de Vasconcelos, e daí fora até, vá lá, 80, 81, 82, e depois a coisa cai outra vez na modorra, porque de facto não é possível manter uma produção a correr tanto tempo e os filmes serem todos bons, não é viável. Não existe, em lá nenhum do mundo isso acontece, não seria em Portugal que haveria de acontecer também. E o que acontece é que depois desse boom, o que é que de algum modo começa a ser o regular da produção portuguesa? São os filmes de autor. É o Manuel de Oliveira, com o seu filme Por Ano, é o João César Monteiro, com as suas loucuras que muitas pessoas não entendiam. A Branca de Neve. A Branca de Neve é mais tarde, mas a Branca de Neve também tem um filme também com muitas culpas no cartório, por outras razões. E pronto, não acho que seja o sangue do Pedro Costa, e embora não acho que seja esta, que a culpa seja inteiramente só dele, eu acho que a própria estrutura de produção do Paulo Branco, que dava primazia aos filmes de autor, embora fazendo pontualmente uma outra coisa supostamente mais comercial, também não ajudou muito. E o facto é que as coisas foram-se afunilando. E o facto das pessoas saberem, e as poucas, e quando se começou a fazer cinema supostamente comercial, uma coisa tipo Adão e Eva ou coisa que valha, as pessoas perceberam que era possível e que era viável. E como de costume, abre-se a porta e de repente toda a gente quer fazer aquilo, e nem toda a gente sabe e nem toda a gente pode. E houve um momento a partir do qual porque o sucesso é uma coisa muito negativa, quer para o cinema, quer dizer, o sucesso entre aspas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a recepção crítica ou pública, qualquer que seja o filme, quer seja cinema de autor, quer seja cinema de comercial, vai sempre ser seguida de uma reação do merceeiro, que é: isto vende, vamos comprar mais. E o comprar mais muitas vezes implica comprar um bocadinho ao Deus dará, sem saber o que é que se está a comprar ou o que é que se está a, ou neste caso, o que é que se está a produzir. Não ajudou o facto da maior parte do cinema, supostamente de autor, ser muito bem visto lá fora, e depois vir esbarrar num público português que não estava minimamente preparado para aquele tipo de cinema. Quer dizer, independentemente de se gostar ou não do Manuel de Oliveira, eu tenho sérias dúvidas que uma pessoa, um camponês de Viseu, acha aquilo interessante. E não estou a ser mal nem para o Manuel Oliveira nem para o camponês de Viseu, enquanto que acho que o público que vai ver o Manuel de Oliveira provavelmente olha para o Conselho de Bordeus e não gosta, e acha que aquilo não é cinema, é outra coisa qualquer. E tudo bem, e as duas opiniões são válidas. Agora, a questão é, não se pode querer vender o Manuel Oliveira ao camponês de Viseu, nem o Conselho de Bordeus ao público que vai ao Lux. Quer dizer, as coisas não funcionam assim. Eu acho que parte do problema também passa pelo facto de que temos um mercado cinematográfico tão pequeno e distribuidoras tão formatadas, que as pessoas não se dão ao trabalho de pensar que se calhar existe um público para aquele tipo de cinema que não se encontra nos sítios do costume. Foi um bocadinho aquilo que o João Botelho fez com o filme do Desassossego. Não é uma solução que resulte para todos os filmes, não pode. Tinha a ver com um filme muito específico, foi um pouco também aquilo que se fez com a Flor Bela. Ou seja, aproveitou-se uma ligação daquele filme a programas escolares e não sei o quê, e fez um esforço de divulgação fora do normal. Agora, não se pode fazer isso com, sei lá, não se pode fazer isso com o filme do Joaquim Sapinho. Não se pode fazer isso com o... Ai, como é que se chama? Peço desculpa. Não se pode fazer isso com o... estupidez. Não se pode fazer isso com o filme da Margarida Gil, por exemplo, com o Paixão. Não se pode, quer dizer, há filmes que se prestam a isso. E depois, mas como o mercado é o mesmo e como a única maneira de chegar a toda a gente é fazer daquela maneira, pronto, faz tudo assim. E eu acho que isso também tem contribuído muito para, ou seja, quando se vende às pessoas deste lado da ressurreição, dizendo que, ah, é que a crítica americana achou que é o melhor filme, não sei o quê, as pessoas vão ver aquilo, mas não vem em relação nenhuma daquilo com o que estão a ver. Há qualquer coisa ali que não joga. O que é que deve mudar na mentalidade da indústria portuguesa? Não há indústria portuguesa. O cinema em Portugal não é uma indústria. O cinema em Portugal é um artesanato, é um pescate. Há dois ou três produtores que trabalham regularmente, mas quer dizer, mas chamar indústria aquilo é ridículo. Quer dizer, nós não temos uma indústria. Quando a Tobis teve que ser... Quando nós não conseguimos sequer manter a Tobis a funcionar normalmente, quer dizer, que esperança de indústria é que pode haver? Acha que seria possível implementar em Portugal alguma coisa semelhante? Eu vou dizer o nome mal de certeza, mas a Svenska Film Industry, porque sei que foi aquilo que, a solução que encontraram, a prejuízo da qualidade dos filmes, mas foi que encontraram na Suécia como solução. Era todo um sistema em que o lucro dos filmes servia para financiar outros filmes. Teoricamente, esse é o papel que qualquer instituto estatal deve ter, ou seja, há um instituto, em teoria, Este ano no Indy houve uma, eu falei com vários realizadores estrangeiros, gregos, mexicanos, brasileiros, franceses, e o que todos me disseram é que em nenhum dos seus países o cinema pode existir sem o subsídio estatal. E muitos deles são países ao nível português em termos de cinematografia, ou seja, não são cinematografias industriais, são cinematografias muito artesanais, muito locais, muito feitas com poucos meios, muito desenrascadas. E, de facto, em nenhum desses países existe a possibilidade de uma produção cinematográfica corrente, continuada, existir sem apoio estatal. Os escandinavos já perceberam isso há muito tempo, eu acho, mas também tem uma vantagem grande, que é o mercado escandinavo é um bocadinho um mercado comum. Suécia, Dinamarca, Noruega são países que têm muita proximidade de língua, acabam no fundo por funcionar como um mercado único, porque de facto há uma, e tem, além de mais, também tem tradição de teatro, tradição de cinema, tradição de televisão, etc. O facto de existirem, teoricamente, a subvenção estatal é isso. É, nós recebemos um bolo, que vem, por exemplo, das taxas de exibição na televisão, ou das taxas de rádio, ou dos canais por cabo, etc. Temos uma taxa que depois é reverte a favor dos produtores e é distribuída pelos projetos. Portanto, já existe essa estética de uns pagam os outros, acaba por ser a própria base da produção. Quer dizer, nenhum produtor se vai meter deste lado, vai fazer cinco deste lado da ressurreição à espera que todos eles funcionem. Quer dizer, a arte da produção também é saber gerir isso, é saber, ok, eu se calhar vou fazer aqui, para dar um exemplo americano, ok, eu vou gastar não sei quantos milhões de dólares a produzir um Skyfall, já sei que vou ter que gastar, nesse caso, no melhor das hipóteses, fico em casa, mas depois, ao lado, tenho um Magic Mike que me vai custar tuta e meia, que vai fazer uma fortuna e que, portanto, todo o lucro que eu tiver nessas coisas vai ser reinvestido nas outras coisas. O nosso problema é que nós não temos uma indústria, não temos uma estrutura de produção que nos diga o dinheiro que eu ganhei, por exemplo, com o Alice, vou reinvesti-lo a seguir na Operação Outono e no Paixão e em Câmara Lenta. Porque se calhar não tem um projeto comercial como a Operação Outono em esquema. Se calhar tem o dinheiro que se ganhou com o Alice vai ter que ser reinvestido no Paixão e no Em Câmara Lenta e no Deste Lado da Ressurreição. Mas desses três filmes, nenhum deles vai dar os lucros que o Malice deu. E, portanto, o dinheiro que possa vir das taxas ganhas de exibição e de exibidores e distribuidores e de não sei o quê, não vai sequer cobrir o que se gastou ali. Portanto, para que isso aconteça, para que, de facto, chegue a um ponto em que esse reinvestimento é possível, há que haver uma produção regular, continuada. E além de regular e continuada, tem que haver uma produção que tenha público. E aqui entramos numa pesquinha de rabo na boca. Certo. É. Como é que convencemos um público a ver filmes que ele não quer ir ver? Eu estava há pouco a olhar para os números que o ICA divulgou deste fim de semana. E a Operação Outono, que é um filme que poderia perfeitamente ter um resultado comercial simpático, no primeiro fim de semana correu muito mal. Quer dizer, quando pensamos que o Cônsul de Bordeus em pouco mais de 15 dias já vai com 36 mil espectadores, sendo uma miséria, é fantástico para um filme português. E o Operação Outono, no primeiro fim de semana, não consegue convencer mais de 2 mil. Quer dizer, se ele chegar aos 40 mil em fim de carreira, já será muito. Dificilmente vai lá chegar. Posso estar enganado. Não digo o filme, porque digo estes números, porque, pronto, li os hoje e, portanto, é uma estreia recente, é uma estreia que até teve alguma repercussão mediática e que é um filme que poderia interessar as pessoas. Porquê é que as pessoas não foram? Não sei, foi uma questão de comunicação, foi uma questão de interesse, foi uma questão de falta de dinheiro. Quer dizer, ninguém sabe, estas coisas não são previsíveis. Embora toda a gente ache que sim, que isto é tudo muito previsível. Quer dizer, eu acho que nós podemos todos achar que... Quer dizer, prever é fácil. Acertar é que não. Mas aí então está pessimista com o futuro do cinema em Portugal? Existem razões para estar otimista? Não, assim, vamos lá largar a... não é uma questão simplesmente de botada, embora possa parecer uma botada. Eu acho que, por natureza, sou pessimista. Ponto 1. O otimismo é sempre uma coisa muito boa e muito agradável e não sei o quê. E eu, por natureza, também acho que, enquanto houver pessoas a fazerem filmes e a quererem fazer filmes, há sempre razões para o otimismo. Agora, não posso estar otimista quando olho à minha volta e vejo um instituto de cinema paralisado, que não tem sequer maneira de... Quando vejo produtores que não têm dinheiro para manter as estruturas abertas, quando vejo filmes que insistem em ser feitos, sabendo que não têm maneira de chegar ao público, quando vejo filmes que estreiam e que até poderiam atingir público e que não conseguem, eu diria que é uma tempestade perfeita. Quer dizer, acho que neste momento não acho que o cinema português esteja moribundo ou à beira da morte, como muita gente anda para aí a dizer. Acho, isso sim, que fazer cinema em Portugal vai continuar a ser uma luta, como sempre, mas isso sempre foi, não é de agora. Sempre foi e sempre há de ser, porque lá está, porque não temos uma indústria, não temos estruturas, é tudo feito um bocadinho de rascanço. Quando se tenta manter uma estrutura profissional aberta, é muito complicado fazê-lo sobreviver só à conta de cinema. E, portanto, a partir daí, acho que é extremamente complicado ser otimista em relação ao que quer que seja. Não, digamos que há uma série de problemas estruturais que não são de agora, que já vêm muito de trás, e que nunca foram resolvidos, e que, da maneira como as coisas estão, apenas vão ser piorados. Não acredito verdadeiramente que atualmente exista, da parte de qualquer... não vejo que exista da parte do governo neste momento, ou das instituições estatais, não vejo que exista verdadeiramente interesse em resolver isto. Quer dizer, não, é muito claro que a cultura não é uma prioridade atualmente, o que me parece claramente idiota, mas não quer dizer que eu chegasse lá e fizesse melhor. Mas a verdade é que é evidente que não existe interesse no investimento cultural em Portugal, não é de agora, já vem de trás, nunca o houve. Nós sempre tivemos uma mentalidade muito de merceeiros, continuamos a tê-la. Face a isto, acho complicado esperar que as coisas se resolvam magicamente. Já estamos aqui a ficar sem tempo, então vamos ficar apenas com qual é que é a sua sugestão para para esta semana que estreou, um dos filmes que estrearam esta semana, quais é que... Sim, esta semana. A semana passada, que é que estreou na última quinta-feira. Sim. Quinta-feira passada. Houve algum filme que o surpreendeu, das vantagens de ser invisível, As Voltas da Vida, Fim de Turno, Operação Outono? Espantoso, é das semanas mais fraquitas que vi nas últimas. Não houve mesmo aí nada que me tenha enchido as minhas. A semana anterior? Não? A semana seguinte? Estou a ser sincero, não. Duvido que tenha sido Twilight. Não, nem sequer vi. Não, é assim, estamos numa fase muito complicada em termos de estreias. Eu acho que neste momento, provavelmente o filme que eu mais gostei de ver recentemente... Olha, qual foi a coisa que eu mais gostei de ver recentemente? É que, depois, como nós vemos com antecedência, depois acaba sempre por ser um bocadinho complicado jogar com as datas. As últimas duas coisas que eu gostei francamente de ver, uma delas, não sei, espero que ainda esteja em exibição, não sei, que é o filme dos irmãos Taviani, O César Deve Morrer. Sim, ainda está. Sim. Ainda está. Que é um filme que eu não estava nada à espera de gostar, porque sempre achei o Taviani um bocadinho um bocadinho secundários no meio do cinema italiano e não sei o quê, não achava que aquilo, já tinha um bocadinho dado o que tinha a dar, e depois fiquei muito, muito surpreendido com o filme, achei claramente das melhores coisas que vi este ano. A outra coisa de que eu gostei muito, mas esse só vai estrear, salvo erro, esta semana, é o Cloud Atlas, que eu não estava absolutamente também nada à espera de gostar, e fiquei muito, muito surpreendido. Acho que pode perfeitamente ser a árvore da vida deste ano, se para aí, com direito a ódios e amores. Eu acho que a Silvia também tem, também, essa é a sugestão da Silvia para a próxima semana, o Cloud Atlas. A minha e da Sofia. Gostei bastante do filme. Tiago, qual é que é a tua? A minha sugestão é uma sugestão arriscada, porque eu estou com uma grande expectativa em relação ao que eu entendo. Oh, sim, está bem, ok. Nós queremos saber fatos a sério, não é as tuas expectativas. Oh. Qual das tuas? Qual das tuas vale a pena? E são 3 horas que passam muito bem. Pelo menos quase 3 horas. Ok, está bem, eu posso já agora, só para não dizer Cloud Atlas, eu vou sugerir o Perks of Being a Wallflower, que tem uma interpretação brilhante do Ezra Miller. Como é que se chama em português? As Vantagens de Ser Invisível. O Ezra Miller é mais novo do que qualquer um de nós. E no entanto ele tem feito, eu não sei, eu não vi esse tal do Num Mundo Melhor, é Num Mundo Melhor ou não, isso é outro filme, é Um Dia Melhor. Um Dia Melhor, sim, não vi esse, mas pelo menos dos que eu vi dele, After School, We Need to Talk About Kevin, e este aqui, o Perks of Being a Wallflower, eu acho que ele é um ator brilhante e ele rouba por completo o resto do filme, que tenta ser assim tipo o Breakfast Club da nossa geração. Não consegue, mas o Ezra Miller é espantoso, e o resto do cast, que também contém Emma Watson, o Logan Lerman e o Paul Rudd, é agradável e é divertido, e é um filme que não sendo totalmente inovador, é bastante fresco e gostei bastante de ver. De resto, esta semana também só vi o Fim de Turno e o Silent Hill. Silent Hill, afastem-se. Sim, e... tenho a dizer, eu fico um bocado surpreendida quando tu dizes essas coisas. Não se pode gostar de tudo. Tenho sempre expectativas tão baixas. Estou a brincar, Tiago. Estou a ser péssima, estou a ser má. O Fim de Turno, eu tenho uma opinião um bocado diferente da do António. Eu gostei um bocadinho mais do que tu. Na sério, gostaste do Fim de Turno? O Fim de Turno foi bastante porreiro. Não é nada de novo em relação ao que o David Ayer já nos tenha trazido em relação a policiais, mas gostei bastante da história. Teve humor, teve emoção lá para o fim. Sim, a interação entre o Jake Gyllenhaal e o Michael Peña tem piada, e o calão que eles utilizam faz rir qualquer pessoa, mas aquilo é uma miséria. Eu gostei, o filme passou desculpa, bem. Desculpa, mas aquilo é uma miséria. Eu acho que é um entretenimento a porreiro, como algo novo, nem por isso. Quer dar-nos a sua opinião? Sobre? O Fim de Turno. Estava à espera de melhor. Sim. E as vantagens de Ser Invisível? Não vi. Ah, ok. Nós não vemos, apesar de tudo, nós não vemos tudo. Não é possível. Quando estreia 8 filmes por semana, pois é. Não, nem sempre é prático. Onde é que eu vou? Pronto, eu só para fazer aqui um bocado de balanço de género, não é? Que são sempre as minhas prioridades. Pronto, vou só dizer que não tenho visto nada, não sei se houver alguma coisa para a semana, mas espero para a semana estar aqui finalmente com uma crítica de algum filme, porque nunca mais vi nada a não ser coisas velhas. Sim, mas quero dizer também, é preciso dizer que esta semana tu foste a Budapeste. Sim, é verdade. Portanto, eu agora oportunidade para ver filme. Tenho a dizer que agora aqui o António já não é a única pessoa que se dá com as altas, que anda nas altas esferas. Eu também já fui a uma cena do Conselho da Europa. Atenção! Não tem nada a ver com cinema, mas também já sou importante. Sim. Os nossos sinceros parabéns. Obrigada. Que é realmente sincero, o nosso muito obrigado ao Jorge Mourinho por ter estado presente. Sim, muito obrigada. Foi um prazer estar connosco. E esta semana estamos despachados, pessoal. Estamos. Sim. Pronto. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.